Ano passado, após a ocupação de algumas cadeiras do parlamento alemão pelo partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha, sua líder, Alice Weidel, ganhou destaque na imprensa mundial porque, mesmo sendo apoiadora deste movimento, ela é lésbica, reside na Suíça e é casada com uma imigrante. Ainda mais recente, o mundo conheceu a presidente da Croácia, Kolinda Grabar-Kitarović, simpatizante da extrema-direita, mas que é abertamente a favor dos direitos da comunidade LGBT e da legalização do aborto. Já no Brasil, essa mesma ideologia possui caminhos distintos. E para entender melhor os diversos discursos da extrema-direita pelo mundo, eu vou conversar com o coordenador-geral do Grupo de Análise da Conjuntura Internacional e professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, Alberto Pfeiffer Filho. Afinal, professor, como podemos definir o que é a extrema-direita? Bom, a extrema-direita, assim como a extrema-esquerda, quer dizer, convencionou-se chamar no espectro político os extremos como aquelas parcelas do sistema político, do sistema ideológico, que colocam o Estado na centralidade da questão política. Seja na extrema esquerda, seja na extrema direita, o Estado tem um papel central, um papel primordial, um papel próximo da totalidade da compreensão da vida social. O Estado e o Estado como aparato de governo e a nação como o conjunto de valores que circunscreve uma determinada população. Então, há uma exaltação da nacionalidade, da nação, do ideário daquela cultura, daquela história, daquela tradição, daquele povo, e há uma preponderância do papel do Estado, da administração do governo, como a centralidade para conduzir aquela nação, seja a extrema esquerda, seja a extrema direita. Aqui no Brasil, é observado que a extrema-direita é contra os direitos da comunidade LGBT e a legalização do aborto, por exemplo. Mas o que vemos na Europa é algo bem diferente comparando com uma perspectiva brasileira. Como pode variar esse discurso pelo mundo? Porque a questão dos direitos individuais, dos valores individuais, não é tocada, não é da alçada desta divisão ideológica quanto ao papel do Estado na condução da vida política, na condução da vida social de uma determinada coletividade. A questão dos valores individuais, das orientações sexuais, da questão étnica, da questão do indivíduo, dos valores próprios do indivíduo, não é da alçada desta distinção, da distinção entre direita e esquerda e suas extremidades. O que a gente vê quanto ao que seja a extremidade, a exacerbação desta figura do Estado é no sentido da condução da vida da coletividade. Em alguns, veja, a extrema esquerda, por exemplo, ela, nós tivemos a União Soviética, os regimes comunistas eram razoavelmente tolerantes quanto à questão religiosa, quanto à questão matrimonial. Então havia uma grande liberalidade no que concerne ao direito à preferência do indivíduo quanto a estas questões. A extrema-direita em alguns países da Europa aceita as preferências sexuais, não se importa tanto assim, embora haja uma carga xenofóbica em vários agrupamentos da extrema-direita, da mesma maneira ela não por si mesma rechaça o indivíduo ou o elemento estrangeiro. Em alguns lugares ela tolera, em outros ela acolhe, desde que compartilhe daquele ideário. Então é que se trata de uma questão de outra alçada. Hoje vemos a ascensão deste movimento pelo mundo, principalmente na Europa. Mas existe alguma conexão ou eles não se coincidem? Veja, a conexão principal é quanto ao desalento de uma parcela da população, notadamente a classe média, com as perspectivas de crescimento econômico e de emprego. São populações que foram, por assim dizer, deixadas para trás, marginalizadas com as transformações tecnológicas, com as transformações produtivas desse fenômeno chamado globalização, e que enxergam no mundo a culpa do seu fracasso e entendem que o país, que aquela nação, que aquele Estado deve rechaçar o mundo, se fechar um pouco mais, voltar-se para si mesmo, para fazer valer os seus atributos, os seus recursos, a sua riqueza, propiciar o pleno emprego para toda a sua população, evitando que as conexões com o mundo dominem esse país e, né, nesse raciocínio, eliminem o emprego e a riqueza. Tem mais a ver com isso, com a conexão entre aquele determinado país, entre aquela determinada nação e o restante do mundo, do que propriamente com os valores individuais. Trazendo para o contexto brasileiro, professor, o que podemos notar e esperar deste movimento para as próximas eleições? No Brasil, esta tendência ganha uma especificidade, está ligada à corrupção, está ligada a um Estado que já existe, que já é grande, que já tem uma penetração na vida social, econômica da população bastante ampla, mas que se deixou corromper, vamos dizer assim, né? Seja pela ineficácia, pela ineficiência, seja realmente pelo roubo do dinheiro público, dos cofres públicos por parte de alguns agentes do Estado, seja diretamente funcionário, seja funcionário de autarquia, e tem a ver também com o sistema político partidário, que igualmente apresenta ineficiência, ineficácia e elementos de corrupção, como estão sendo vistos aí nos julgamentos em curso. Então, no Brasil, esta, o que se pode chamar de direita, ela traz dois ingredientes. O principal ingrediente não é tanto assim a retomada da preponderância do Estado e o rechaço ao mundo, até porque nós somos um país ainda bastante fechado nas nossas transações com o restante do mundo, mas traz principalmente o resgate da probidade, o resgate da idoneidade do Estado, da administração pública, da correção da coisa pública, da república. Essa é a característica desse discurso do Brasil. Eu conversei com o coordenador-geral do Grupo de Análise da Conjuntura Internacional e professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, Alberto Pfeiffer Filho. Jonas Santana, para a Rádio USP.